Roger, Azul 4071, passa 900 pés da El Lida Bridge. Azul 4071, contato radar, saída da El, sobre manter nível de voo 360. Da El 360, 4071. Confirme? Web 6748, mantenha na chegada. 5296, autorizado Aracaju, nível 190, saída Puca, transição Caju, pista 10 com primeira curva à esquerda. Acione 5126, frequência do controle 120, decimal 8. No meia, saída Puca, transição Caju. Puca, Jamo, após Caju. Puca, Jamo, após Caju. 552 no meia, cotejamento correto. Reporte pronto para puxa, estacionamento remota 1-3. Está na 1-3, manda para puxa, estacionamento. Autorizado, direto Leandro. Autorizado Leandro, presente, 4071 graus. Gol 604, Solas 46, libere na Taxi Fox. E Oliver, chame o Sol em 121, decimal 9. Fox 219, valeu. Passarelo 9808, autorizado pouso, vento 110 graus, 13 horas. É, livre pouso, 9808, passarelo. Então 3662 após o ATR da passarelo na final, ali mantém. Ponto passarelo ali mantém, 3662. 604, chamou o sol? Solo, o gol. No 604, boa noite. No 604, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliet, portão 02. Alfa Juliet, 02, obrigado, boa noite. Charlie, novembro passado, isso é para 2000 pés, ajuste no 0196, autorizado a final ILS, estou reporte estabilizar no localizador. Papá Romeu Charlie, novembro Papá, escutou? Charlie, novembro Papá, desça para 2000 pés, ajusta no 0 no meio, autoriza da final ILS, exclui, reposta estabilizar localizador. Solos 49, chama o Solo 219. 219, 9808. Solo Salvador, passeio 9808, livrou na Delta. Peste. 3662. Passarido. Taxi já. Alfa reportando 210. Alfa reportando 210, 92. Web 6748, desça para 3.000 pés, ajuste 1096, reduz a velocidade para 2.109. 3.000 pés, ajuste 1096, reduzindo 2.109. Decolado ao 5-1, chame o controle 1208. 208, boa noite. Então, 3662. Então, 3662, contato radar, saída PUCA, submonte a nível de voo 370. Boca 370-3662. Azul 4071, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, 4071, graças. Oceané 6313, aciona a identificação, atualizada a chegada Bonfim, desça para o nível de voo 050. Chegada Bonfim, 050, Oceané 6313. Leve de forma térmica. Web 6748, reduz a velocidade para 1.709. 1.709, 6748. ADN 748, segue traça 8 milhas, um Charlie 25 Alfa. 3858 no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1016, bom voo. 1016, 1295, ponto de espera 00, muito obrigado, 3858. Papá, não deu, tá causando a papá, tá no lote. 3662, pode ser o celular de paz, é presente? Tá, 3662, aguarde. Aguarda. Ok, tudo ciente. Você comeu para 3, está perto, aumenta a temperatura. Web 6748, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizada a final ILS. É que foi responsabilizar o localizador. TAM 3662, autorizado ZIPAR, restrito no nível de voo 270. Direto ZIPAR, restrito 270, 3662, chame sete Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2685, dá logo em conferência. Tem com 12, livre pouso, cabeceira 10, Charlie, não vamos a papá. Estabilizado, ADN 748. ADN 748, chame torre 11895. 1895, ADN 748. Sete, mantém a posição, estou com mais um na sequência agora. Vai aguardar, 3, 2, 5, 4, 3. Torre Web 6748. 3, continua a aproximação, vai dar autorização de pouso. Escuta, 67, 48. Minha 3-1-3, desça para 2.000 pés, ajuste no 0-1-6. Autorizado a sinal ILS, que eu reposto estabilizar localizador. 2.000-1-0-1-6. Autorizado ILS, X-Ray, reportar a sinalizar. 63-1-3. Juliette, mantém-me escuta. Cheque tem autorizado por 1-0-0 graus, 1-2-1-2. Passando em translado, é bem, 14, livre, pouso 1-0. Surgiu o táxi, e a parte até o ponto de fora, chame 28, decimal 9-5, ano pronto. Não, pode passar para 18.95, ok? 18.95, autorização? É afirmativo, tudo 18.95. Esquerda, cruza o pátio, chama para cruzar a pista no 7, papá. Diálogo 1604, muito boa noite, gate 02, autorização para Fortaleza, gente da 1. Chame 1895, agora de cota. 1895 agora, vai chamar. Eu confirmo. Aqui, agora de cota, um minuto. 6714, solo 03, táxi à direita, Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa, antes da Juliette, 6714. Oi, Salvador, muito boa noite, 1604 da Gol, gente, da informação aqui, Alfa, gate 2, da autorização para Fortaleza. Ok, Fortaleza, guarde 4 no chão. Ok. 3858, livre decolagem, 1-0-0 graus, 1-2 nós. A linha decola da 1-0, da 3858. Ok, 1604, agora cópia. Está autorizado para Fortaleza 370 nível Apesumulo 9, decola curva esquerda, saída Momo, transição Frote, aciona 5130, controle 208. Autorizado para Fortaleza 370, primeira curva esquerda da 10, decolando. Apesulo 19, Momo, Front, 513020, 18, obrigado. Sim, Matheus, deixa eu pressionar. Bora. localizado, meia dúzia de chame táxi. O passageiro da 08 para cópia. Para cópia, na 08. Dado Juazeiro, nível 90, via para o Whisky 1, via para a França. Decola 90, curva esquerda, saída Momo, depois Cogbu, depois direto. Aciona 5134, controle 208. Confirmo, 5134, ok, chama para acionar. 3858, decola 05, controle 208. Esquerda, portão 5, autoridade. Portão 5, mestre, portão 3. Torre, boa noite, Chanel, 6313, externo, 1-0. 0, Rindimã. Pouso, pista 10, vento 1, 00 graus, 1-2, não é? Baixada e travado, 6313. Telexeita autorizado a acionar, pronto, cópia. Autorizado aí para conquista nível 085, visual, decola 97, curva direita, visual no corredor Axé. Aciona 5127, controle 2058. Correto, está livre acionar, chama o táxi. Cruzamento até a Lostal, estacionar frequência livre no Vem, né? Ok, qual foi o problema? Ciente, qual é o pátio? Que da bata está autorizado o reporte para a decolagem da vocês. Até o ponto de espera da 1-0, via Patinga, deixando pronto a decolagem em torre 18, pessoal 95. Patinga, espera, torre 18, para tirar. 1-0. Solo 09, linha direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, mantém a minha escuta. Alfa, antes da Juliette, na sua escuta, 633. Autorizado, Charex, ingresso, alinhar e decolar, pista no 7, evento 100 graus, 12 nós. Está comunicando que o passageiro 98 não consegue cumprir a saída do IBME no 110. Quer aguardar? aguarde na escuta. O trip 5216 livre de decolagem, vento 100 graus, 129. Livre decolagem, 5216. Livre decolagem, 100 graus, 159. Confirmando, não tem condições de manter a saída devido ao cruzamento do nível 100 até 15 milhas, é isso? É, se eu autorizar o controle autorizado, só mas não vai conseguir cumprir essa saída. Ok, então mantém a alternativa da saída, que é manter o 40 até o limite de 25 milhas, e aí coordena com o controle, provavelmente sem tráfego, ele autoriza continuar subindo, ok? Tá ok, obrigado, então, com vocês. Decola os 11, controle 120, decimal 8. 208, trip 5216. Comente Alex Rey, decola os 11, direita, corredor Axé, chama o controle 120, decimal 8. Direita, corredor Axé, 208, comente Alex Rey. 190, sai da PUCA Vigilância. 190, PUCA Vigilância, trip 5216. Charlie X-Ray, suba ouro mil pés, reporte ao Labar. Reporte ao Labar, ao meu Charlie X-Ray. 6313, esquerda, portão 4. Livre ingresso para o 463. Quatro, dois, três, cinco, identifique, desça 040, a chegada boa. Quatro, dois, três, cinco, chame 120, décima 8. Boa noite, 4235, identifique, desça para 4 mil pés, chegada bom, se ajuste de altímetro no 06. 4 mil no 06. Oito, cinco, oito, chame Recife.